noite em que a tristeza que vive em meu coração fez mais triste a solidão que a minha vida resume. Pensei no amor, na jura que me fizeste a sorrir. Vi que estavas a mentir. Senti no peito ciúme nessa noite em que a tristeza me queimava mais que o lume. Nessa noite em que a tristeza que vive em meu coração fez-me ver que esta paixão para ti não tinha valor. Pedi a Deus que me desse coragem para te esquecer antes morta que saber que desprezas meu amor. Nessa noite em que a tristeza fez essa noite maior. Pedi a Deus que me desse coragem para te esquecer antes morta que saber que desprezas meu amor. Nessa noite em que a tristeza fez essa noite maior.